Rostos e histórias de vida. Rostos que conhecemos do dia-a-dia e das vivências locais revelam as suas histórias de vida. O cliente já conhece a casa e vem até de longe para vir aos tecidos. Não é o cliente tem nome, que passa. Não é o cliente que passa. O futuro da atividade? O futuro da atividade é mais meia dúzia de anos e fechar. João Vilela, natural e residente em Coimbra, há quase 3 décadas que vende tecidos. A loja O Manequim é uma das últimas do género em Aveiro, muito procurada por modistas e não só. Sim, há 44 anos que trabalho nisto, sou comerciante há, 28, por aí. Como é que veio parar aos tecidos? Olha, meus pais não tinham possibilidade que eu estudasse. E assim que fiz o ciclo, fui trabalhar para uma loja de tecidos. Tinha 13 anos. E está aqui em Aveiro, nesta loja, há quanto tempo? Há 22 anos. Foi assim a que abriu? Sim, foi eu. Como é que se chama a loja? O Manequim. O Manequim. Apropriado, não é? Sim, é apropriado aos tecidos. Tem a ver com os tecidos. Não sendo de Aveiro, como é que veio instalar-se aqui na Avenida Lourenço Paixinho? Eu fazia parte de uma empresa que tinha uma loja em Coimbra e outra em Aveiro. Depois entramos num acordo, eu fiquei aqui a de Coimbra e eles ficaram que... Eu fiquei aqui a de Aveiro e eles ficaram aqui a de Coimbra. Esta sua vivência com Aveiro tornou-se um namoro longo, antigo, deu em casamento ou ainda Sim, não? Sim, ainda não, mas espero bem que venha a dar. Eu gostava de viver a Aveiro. Acho Aveiro uma cidade interessante. Eu costumo dizer que em Aveiro até se pode ir ao hospital de bicicleta. Que... Ou a pé? Ou a pé. Acho que é uma cidade muito acolhedora. E para o negócio? Já teve dias melhores, mas acho que isso é geral. O que é que aconteceu ao comércio de proximidade, como é o vosso caso? Eu penso que as grandes superfícies tiraram um pouco esse interesse das pessoas. Mesmo aos tecidos? Sim, mesmo aos tecidos. Os meus tecidos são um pouco caros, é médio-alto. De compra da classe média fraquejou um bocado e nota-se. As pessoas que já não vão à modista, já não levam tecidos à modista como era antigamente, não é? Sim, pronto. A modista ainda há bastantes, umas trabalhar de uma forma, outras de outra. Também não é barato ir a uma boa modista. E as pessoas retêm-se precisamente pelo poder de compra inferior que têm agora, não é? São mais criteriosas a escolher ou não? Sim, as senhoras, ainda há senhoras de Aveiro que gostam de andar bem vestidas e sabem o que é bom e dão preferência a mandar fazer, só que essas já não são muitas. As pequenas lojas têm preços para as grandes lojas ou não? Vê-se alguns armazéns maiorzitos, as pessoas ainda vão ao Porto talvez, não é? Sim, eu penso que essa ideia de ir ao Porto, no meu ramo, já passou mais. Até que o Porto também, neste ramo, tem poucas coisas, já teve muito mais. Embora ir ao Porto é chique para muita gente. É voltinha também. Sim, mas penso que não será pelos preços, que os preços são dentro dos mesmos valores. E os nossos preços, quem diz tecidos, diz outras coisas que eu reparo. O Manequim consegue praticar preços muito em conta. João Vilela só lamenta que as fábricas portuguesas tenham deixado de fabricar os tecidos que os clientes mais apreciam. Os preços são muito iguais às grandes superfícies, por vezes até mais barato. De onde é que vêm os seus tecidos? Quem é que vos fornece, por assim dizer? Os tecidos, a maior parte dos tecidos são fornecedores espanhóis. Portugueses são menos e um italiano e um inglês. Mas que é que somos menos, tendo nós tanta tradição têxtil? Sim, tínhamos. Eu só conheço em Tortosene duas neste fábricas, tipo de tecido, neste não é? Tipo de tecidos, porque nós temos realmente têxteis, mas os têxteis não... É mais inverno e penso que estragaram um pouco a qualidade dos nossos textos, com muitas fibras. Tem então, no Mestre Germanos é que tomaram conta disto? Sim, a nível de estampados, nós vemos todas as estamparias, faz lembrar a Espanha, muita cor, muita vida, e tudo o que é viscosos e poliésteres. E depois sedas naturais, os tais italianos, que quase só os italianos têm. Que são tecidos bons, não é? Mais requintados, não sim, é? Muito mais, muito sempre mais ligado aos italianos a isso, não é? Sim. E no meu caso, os italianos ficaram com a representação da Pierre Cardin de tecidos Eu tenho, os meus bons tecidos são da Pierre Cardin. E os chineses não se metem por aí a fornecer tecidos? Não, não. Para já não, no meu ramo não, não é? Tecidos mais baratos, é possível, baixa não? qualidade, é possível que sim, é possível que sim. Mas neste caso, pronto, os tecidos têm certificado, muitos deles, vêm na fatura, com todos os requisitos que manda as leis, não é? Então, desde a composição, a maneira de lavar, tudo, todos esses pormenores. Os clientes, os vossos clientes, as clientes, por assim dizer, são mais, são exigentes? Chegam aqui e obrigam a mexer muito nos tecidos? Sim, a desarrumar. A desarrumar, sim, muitas desarrumam a loja toda, não é? E por vezes, mas não tem, mostre-me outro, não tenho mais, mas mostre-me aquele, pronto, ele mostra para fazer à vontade, mas não é o que quer. Paciência de comerciante, não é? Tem que ser. Que já se vê pouco, não é? Este comércio de rua já se vê uma pouco. Outra loja, não é? Sim, muitas já se entra e a gente entra e sai e não procuram o que é que quer. Mas aqui não é o caso. Olha, você está aqui paredes meias com a avenida, como é que anda a avenida? Está a pulsar ou não? Cá para cima não, lá para baixo sim. Eu acho que a câmara se esquece um bocado da avenida, da parte de cima. Eu acho que a avenida está dividida a meio. Para baixo é uma coisa e para cima é outra. Acho que passa aqui muita gente para a estação, correr não é? Para o comboio. É difícil pará-los aqui, não é? Esses clientes não compram tecidos, os meus tecidos, não é? Aqui o cliente é mais dedicado. O cliente já conhece a casa e vem até de longe para vir aos tecidos. Não é Vocês o cliente nome, que não passa. É? Não é o cliente que passa. O futuro da atividade? O futuro da atividade é mais meia dúzia de anos e fechar. Que não há quem dê seguimento. Os seus filhos já não vão pegar no negócio? Tiveram outra vida. Eu, enquanto puder, estou aqui. Mas não. Pronto, não será por muito mais tempo. Já são 44 anos a trabalhar tecidos. Eu também já. Embora se goste muito do que se faz, mas por vezes já satura. Pesa um bocadinho, não é? E quem vai e vem, Coimbra para aqui, todos os dias, é um bocado. A loja de João Vilela está localizada na Avenida Lourenço Peixinho, em Aveiro, onde é possível encontrar toda a gama de tecidos de todas as cores e feitios. A Rádio Soberania traz à antena as pessoas que fazem a comunidade pulsar.